junto a gente não consegue se ver. Quem sabe a gente possa se encontrar estando separados. Dizem que depois que perde, aprende a dar valor. Eu estou disposto a fazer o que for, mas eu não quero te ver infeliz. Mesmo estando distante ou nos braços de alguém, vou saber notícias que você tá bem. Isso também vai me deixar feliz. Amar, eu te amo demais, mas não vou insistir. Do que me adianta ter você aqui se você não me deseja mais? Só de pensar na saudade que eu vou sentir, eu sinto no peito uma coisa ruim. Pois quem ama liberta, não prende jamais. Paixão, Frank Lopes sempre apaixonado. Dizem que depois que perde, aprende a dar valor. Eu estou disposto a fazer o que for, mas eu não quero te ver infeliz. Mesmo estando distante ou nos braços de alguém, vou saber notícias que você tá bem. Isso também vai me deixar feliz. Amar, eu te amo demais, mas não vou insistir. Do que me adianta ter você aqui se você não me deseja mais? Só de pensar na saudade que eu vou sentir, eu sinto no peito uma coisa ruim. Pois quem ama liberta, não prende jamais. Amar, eu te amo demais, mas não vou insistir. Do que me adianta ter você aqui se você não me deseja mais? Só de pensar na saudade que eu vou sentir, eu sinto no peito uma coisa ruim. Pois quem ama liberta, não prende jamais. Eita, que Das Dores gostou dessa sequência brega, hein, Das Dores? Turma de Acari. Gente, é o Natal Cap, o sorteio será próximo domingo, dia 5 de 2025. Dia 5 do 1, né? De 2025. Sorteio especial do Natal Cap, ok? Portanto, hoje não vai ter e a gente continua por aqui com a participação do ouvinte. Vamos tirar direto até o domingo especial da DGN de Souza, ficando juntinhos. Deixa eu mandar aqui um bom dia bem especial para o Zé Camelo, tá lá no sítio Barro Branco, tá ouvindo a gente, tá parabenizando a Helena, tá mandando um abraço para todos os amigos e amigas, né, Zeca? Cheiro cheiroso, meu amor, para você, tudo de bom. Dejaine, bom dia. Aqui é Fabiana, filha de Noêmia, Suzana e Denival. Quero parabenizar os meus pais que ontem completaram 50 anos de casamento, de união conjugal. Que Deus sempre abençoe a união deles. E nós, filhos, estamos muito felizes por essa data tão linda, que eles completaram 50 anos. Queria que você rodasse a música, tocasse a música aí de Roberto Carlos, Como é Grande o Meu Amor por Você, para oferecer a eles. Ok. Então, bom dia, Dejaine. Bom dia, gente. Fabiana, Fabiano e Denis, os filhos, netos e genro e noras. Todos parabeniza, toda a família. Ok, gente, deixa eu dar um recadinho aqui, você que gosta de ajudar o próximo. Lorena Cristina Diniz está pedindo aí ajuda, pessoal, através das redes sociais, para pedir quem puder assinar um bilhete da rifa em prol de um exame da mãe da mesma, que custa R$1.000 e não estão com condições de custear. E por isso, elaboraram uma cesta que contém frutas, trufas, cocadas, sortidas. E a mesma irá fazer o exame na liga. Para isso, precisamos arrecadar o dinheiro total do exame, que está com a data marcada para o dia 2/1/2025. Quem puder comprar o bilhete, né, isso, ajudar através do Pix da mesma. O Pix é 096058474. Avisar a sua filhota, né, que está de aniversário, e os outros aniversariantes, e desejar tudo de bom para todos, um dia cheio de paz e felicidade. Ok, Marlene. Oi, dona Iracema. Oi, Raina, que Iracema de Cruzeiro. Estou mandando essa mensagem para parabenizar sua filha. Muita saúde, muita felicidade, muitos anos de vida. Que Deus abençoe sempre. E você, que é uma cultura maravilhosa, mãe da menina que está aniversariando. Fica com Deus e Deus que abençoe sempre. Ok, amém, minha linda. Bom dia, Dejaine. Meu amigo Deda do Fechado, bom dia. Um ótimo domingo para você e toda a sua família. Bom dia, Cabo Rio do Xiridó. Bom dia a todos vocês, locutores e locutoras. E eu estou dando um bom dia também muito, muito especial, muito forte para nosso padre. Nosso padre. E ele celebrou a missa e eu assisti pelo rádio. Eu gostei demais, ri com ele, porque ele é um padre simples como nós. Deus abençoe vocês. Um bom dia. Feliz ano novo. Bom dia, gente. Eu não sei, que eu estava olhando no WhatsApp, alguém me pediu uma foto da Maria Helena. Se você estiver me ouvindo, que eu não lembro mais, manda aí de novo que eu vou mandar, tá certo? Para você conhecer ela. De Jaine, Maria de São Bento de novo. De Jaine, eu estou passando esse áudio para parabenizar suas filhas, que estão aniversariando hoje. Que Deus proteja ela, dê muitos anos de vida, muita felicidade para ela. E todos os aniversariantes de hoje, que estão aniversariando. Viu? Tá bom, minha querida? Tchau, até outro dia. Se você tiver uma raia. Tá bom? Abraço, Maria de São Bento. Obrigada, meu amor. Bom dia, minha princesa linda. Feliz ano novo para você. Bom você, dia. Matias, que eu amo, meu arengueiro. E bota aí Mulherão da Porra, se você puder. Se der tempo. Um beijo para você, outro para Neto Matias, que eu amo vocês. E para Livinha, esqueci de Livinha, a lindona. Ok, minha amiga, um abraço para você também na sintonia. Deixa me ver que tem mais gente por cá querendo participar. Bom dia, Dejaine, Fátima de Dulce, passando para mandar-lhezinho para minha mãe de Céu, Deus e todos os ouvintes. Então, Dejaine, parabenizá-lo, sua menina Helena, pela passagem do aniversário dela hoje. Que Nossa Senhora da Conceição e o Sagrado Coração de Jesus derrame chuva de bênçãos para ela. Feliz aniversário, Helena. Cheirão para todos os ouvintes. Obrigada, Fátima. Marluce Santos, vou mandar, viu, Marluce? Olha também a turma de Cruzeta que ouviu essa música linda com o Djavan. Raimundo, a gente toca. Oceano, bom dia. Amar é um deserto não sabe voltar. Me dá teu calor. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. E esqueço. Pra seguir, deu um tempo no amar. Sabe se valorizar, porque é mulherão da porra. O mulherão da porra que sai pra trabalhar, não cansa de estudar no frio ou no calor. Mulherão da porra. Vai, e da vida quer mais do que morrer de amor. triste. A vida te oferece flores, ela esconde suas dores. Se arruma, maqueia e sai, do salto ela nunca cai. Gosta de se vestir e se portar, é sexy sem ser vulgar. Sabe onde quer chegar, simplesmente ela é. Não cansa de estudar, no frio ou no calor. Um mulherão da porra, um mulherão da porra, que acorda cedo e vai, que da vida quer mais do que morrer de amor. Um mulherão da porra, um mulherão da porra, que sai pra trabalhar, não cansa de estudar, no frio ou no calor. Mulherão da porra, um mulherão da porra, que acorda cedo e vai, que da vida quer mais do que morrer de amor. Tem que respeitar. Daí, mulherão da porra, grande Zezo. Essa daí, quando eu toco, eu lembro da Nana. Ela gosta muito dessa música, né? Minha amiga Zelinha Barbosa, mas tá curtindo a praia. Aí tá certo, né, Zelinha? Um cheiro cheiroso, meu amor. Vamos aqui com a participação do ouvinte, minha amiga Fátima Flor Violeta. Bom dia, minha Flor. Um feliz domingo de bênção pra você, pra toda a sua família, pra seus filhos, pra seus netos. Que o menino Deus derrame chuva de bem em cima de você e de toda a sua família. O menino Deus guie você todos os dias, cada minuto que fosse passando. O menino Deus guiar você e toda a sua família, seus filhos, seu marido e seus netos e todos os locutores queridos que eu amo aí de Jardim Seridó. A minha Flor Violeta Ana Oliva, amo muito ela com respeito. E Deus abençoar Nestor todos os dias. Segura na mão de Deus, Nestor. Deus abençoe a minha Flor Violeta Jacira, que ela tá meio dodói. Minha Flor Violeta Zélia Mané Durão, que eu amo muito elas duas, com respeito. E eu desejo um feliz aniversário para sua filha. Que o menino Deus derrame chuva de bem em cima da sua filha. De paz, de saúde e de felicidade. Toca aí a música Teixeirinho, parabéns para sua filha. E para todos que estão completando o ano. Obrigada, Ui, Fátima! Obrigada, meu amor. Cheiro cheiroso pra você. Dejane, bom dia, minha amiga. Aqui é Eva. Gostaria de ouvir qualquer música pra oferecer a Nalva e família. Zefinha, Yolanda, Lúcia. Obrigada pela atenção. Fique com Deus. Um abraço, Eva. Quem mais tá por cá? Bom dia, Dejane. Passe a música de Simone Mendes. Geziane, em São José do Seridó, no trabalho. E ouvindo a melhor, Cabo Gi do Seridó. E a gente vai tocar música bonita. Essa daí também eu vou mandar pra minha amiga Vani, que tá ouvindo a gente e ela gosta muito, que é com Iguinho Lulinha, o Vaqueirinho Amanhecer. Bom dia, alegria! Ô, compadre velho apaixonado, chama pra cá, Iguinho Lulinha, pra tocar no seu coração, o Rito Vaqueirinho. Fazenda nem dinheiro. Pedi pra seu pai pra casar com você. Ele falou que não aceitava vaqueiro. Vem, amor, vem pro seu vaqueiro. Que é pra gente fazer logo o dia inteiro. Amor, vem pro seu vaqueiro. Que é pra gente fazer. Vem, amor, vem pro seu vaqueiro. É pra gente fazer logo o dia inteiro. Amor, vem pro seu vaqueiro. Castro. Essa canção aqui já é sucesso no Brasil, negão. O nome dele é Natanzinho. Sucesso vai sair rodado, agora vai. Tenha um bom dia. Bom dia, Maria. Cantora de Jaine, bom dia. Vitória da Rua Fel Fernandes. Hoje eu quero parabenizar meu irmão Busto Pressão. Agradecer a Deus por conceder mais um ano de vida a ele. Peço que ele dê muito e muito mais, se Deus quiser. Muita saúde, paz, felicidade, vida longa. Dizer que eu amo muito ele. E a sua filhinha também. Que Deus obrigada. A vida dela, com muita saúde, paz, felicidade, vida longa, tudo de bom. Um abração, viu, meu amor? Feliz domingo. Coloquei uma música bem boa para buscar essa sua menina, tá certo? Ok, Vitória. Bom dia, Marluce Santos. Marluce pediu uma foto da Helena, eu mandei, ela botou, é linda, parabéns, ela é simpática igual a mãe. Obrigada, Marluce. Obrigada pelo carinho. Bom dia, Dejaine. Um alô para Valdeir, para Josi, vovó, Joaquina e Geracina, na Passagem das Flores em Florânia. Repetindo o nome aí da galerinha aí. Valdeir, é Josi, vovó, Joaquina, Geracina e todos aí da Passagem das Flores em Florânia. Aquele carinho bem especial. Choveu, bebeu. Fábio Som. Valeu, Djaina, aqui é Fábio, só choveu, bebeu. Meus parabéns aí, vai pra sua filha aí, né? Muitos anos de vida, saúde e paz, viu? Aqui quem tá desejando é Fábio, só choveu, bebeu. E você tá convidada, viu? Pra vir pra Cavalgado e Safricha, vem aqui. Certo? Vai ser dia 5 de janeiro. Vou aparecer aqui na Cavalgado e Safricha, beleza? Diretamente de Acari para o programa Rádio Cabo Gê. Eita, Fábio Som, é um prazer participar aí dessa cavalgada. Arruma um cavalo bom aí que eu quero participar de cavalo, viu? Vou mesmo, a turma de Acari. Cheiro cheiroso pra vocês. Dejaninho, meu amor, manda os parabéns pra sua filha, que eu não sabia. E bota pequenina princesa de Jorge Calipso pra ela, que eu amo. Parabéns, parabéns. E a sua família linda, viu? Nome de Aldinete. Pequenina princesa, que é a melhor coisa, música do mundo que Jorge do Calipso botou. cresce os filhos da gente, nunca cresce, sempre é as crianças. Verdade, viu? Nunca cresce mesmo, mas a minha tá ficando grande, eu olho pra ela, dou tanto cheiro, digo, ô, tempo que passa rápido, vamos devagar, tempo. E a gente vai tocando o que te toca, atendendo a você que pediu, minha princesa, com Joelma do Calypso. E a Joelma vai ser vovó, né? Ela fez essa música pra filha Yasmin e ela vai ser mãe. Brilho.